tempo pra pros irmão. Meu rap é cru, batida e rima, só que independente, true. Então sai da frente. São mais de 10 de ponta, 3 anos em jejum, e minha verdade aponta. Eu fiz a cota pra subir, aponte mim, o rastro meu, lesma não, um por um, eu sou eu. Sei os motivos que tenho e todo o empenho não vai ser em vão. Aprendizado, sei de onde venho, sonhos carrego, sonhos que vão. O medo ainda se faz presente, desvende seu segredo. Atrás um mar de gente, pra distorcer o enredo. Outros têm fome e sede, outros acordam cedo. Minha verdade não se vende por um beck aceso. Eu sei o quanto custa, a busca é bem maior, o esperto toma a frente, minha garganta nó. Pedras no caminho são marcas que não cicatrizam. Superação e solução para os que precisam. Aqui o papel é real. Quem mandou desacreditar? Estão me tão críticos, não me dão medo. Falar de manhã, só difícil ser humano. Aqui ninguém quer fama, hip-hop. Ninguém que me diz. Acabei, cheguei até aqui, não posso perder. Sem tempo pra pose, irmão, meu papo é cru. Jardim Brasília, Brasilândia, conhece tru. Difícil foi sentir, minha mãe o diga. Sem fazer figa, saí de cabeça erguida. E na barriga, logo eu, não mosca, João. O mal já teve perto, fardado só que vão. Morrer de fome, frio, beira, as enchentes levam. Sua casa, 50 mil, seu aluguel de presa. Então reza, sem desespero, fazer dinheiro. Zé Povinho joga praga e só espera um erro. Tempo pra perder, se os anos passam. Dá pra prever, mano, quantos te ultrapassam. Cada dia mais grisalho meu cabelo fica. Paciência, peço paz, seu filho aqui suplica. Um pouco mais de foco, enquanto alguns criticam. Quebra aqui as minhas tábuas pelos que acreditam.